Ever since I gained some clout, I'm mad I feel these rappers. I don't mean no disrespect, but we have nothing in common. No talking, real recognize real, stay away from the chatter. Pay attention to real life, I don't care about what they post on the socials. Vivi da louca da porra, o tempo não espera, corre ou fica pra trás. I don't take drugs, seeing my funds going up, it's my favorite high. Quem não pode dar mole sou eu, graças a Deus sou mano sagaz. Gotta make sense above all, never had a problem cutting ties. Sem tempo pra distração, sigo focado, olho no alvo. Cachorro que lada não morde, poucas palavras, nunca mais alto. Pedaço pequeno. Pequeno de queijo é suficiente pra atrair ratos. Um inimigo fraco é forçado a se tornar um aliado. No days off, just hustle, that's how I made my money double. Não vacilar, não piscar, o bonde não dorme. Slowly but surely we get there, this shit is a race, fox and turtle. Confio em mim, em mais ninguém, não conto com eles, não conto com a sorte. A paciência derrota, a estratégia mais agressiva. Resiliência de sobra, equilibrando essa louca vida. Desde menor tentaram me parar, dificuldade é armado o sistema. Criaram regras pra me segurar. Quebrei todas, resolvi o problema. Confio em mim, em mais ninguém. Sempre sozinho rodando esse mundo. O tempo é rei, mostrar quem é quem. Comédia não vem, capota no muro. Que aprende com a rua tem fome. Escolhe o que planta, não o que colhe. Sustenta seu ato, mesmo errado. Por isso acerta no corre. Muito dente, sinal de cilada. Cachorro que morde não ladra. Baixa o petisco no chão pra ganhar atenção desses vira-lata. Parece sorte olhar minhas mãos. Esses calos nunca chamei de azar. Guerreiro na guerra do trono, juntando Frank, Lobo, Guará. No days off, just hustle, that's how I made my money double. Não vacilar, não piscar, o bonde não dorme. Slowly but surely we get there, this shit is a race, fox and turtle. Confio em mim, em mais ninguém, não conto com eles, não conto com a sorte. No days off, just hustle, that's how I made my money double. Não vacilar, não piscar, o bonde não dorme. Slowly but surely we get there, this shit is a race, fox and turtle. Confio em mim, em mais ninguém, não conto com eles, não conto com a sorte.